participação de vocês aí, viu? Minha querida Lili, a minha querida Lili da Mercearia, e Vinícius, seu filho, e claro, o seu marido Gisley, todos ouvindo o nosso programa aí em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Um abraço a todos da Onda Ondas Verdes FM. Opa, olha, tem que tomar água, viu, Diego? Ondas Verdes FM, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É o ar-condicionado, viu, gente? Ar-condicionado em estúdio vai ressecando a garganta e chega um momento que a voz quer pifar, mas não pifa, né? Aqui é 24 horas no ar. Diego Valadares falando e cantando, é muito bom. Um abraço a todos vocês aí de Conceição do Rio Verde, Estadão de Minas Gerais, os amigos da Ondas Verdes FM, exibindo o nosso programa. Vamos em frente, quem canta bonito agora? João Bosco e Vinícius cantam Eu Vou Morrer de Amor. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz uma risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Lene Costa, Rainara, Kekel, aí a Patrícia Maiara, Márcia Farias, Gorete Diogo, a todos vocês amigos de Santa Luzia do Paruá. Ô Isa Torres, um beijo para você, viu, querida? Aí vendeu de Brito, a todos da equipe aí da Tropical FM. William Policarpo, nosso diretor, um abraço, viu? A Marlene, a todos, muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí de Santa Luzia, de Presidente Médici, também de toda a região, né? Todo mundo ouvindo o nosso programa às 7 horas da manhã. Audiência fantástica, muito obrigado, viu? Quadro Ao Som da Viola de hoje traz para vocês Guilherme Santiago cantando. Olha como é gostoso, hein? Franguinho na panela. Bom demais! Canta o Guilherme Santiago. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Cedo bem pertinho da janela, eu levanto

os amigos de Dom Basílio, ouvintes da Rádio Tropicaliente, na Bahia. Um abraço, muito obrigado, viu? A todos os nossos ouvintes, a todos da equipe da Tropicaliente, em Dom Basílio, Bahia, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Wilton Brasil, aí de Itaú, FM Porto Alegre, Rio Grande do Norte, exibindo nosso programa. E muito obrigado, viu? A toda a família Viana, muito obrigado, viu? A Ângel Santos, em Belo Horizonte, também ouvindo nosso programa. A Lucidalva Gomes, em Petrolina, no Pernambuco, não perde um só mundo sertanejo. A Graciela Moura, em Porto Walter, no Acre. Um beijo para vocês, amigos ouvintes, aí da Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, todos da equipe, muito obrigado. Audiência fantástica aí em Porto Walter e toda a região. Porto Walter, no Acre. Brevemente, Diego Valadares fazendo show aí. Ô, Donato Costa, vamos agilizar aí. Eu quero ter o prazer de estar o mais rápido possível para abraçar a cada um dos nossos amigos aí da Ocidental FM e, claro, nossos ouvintes maravilhosos. Com certeza o show vai ser um sucesso. Minha querida Linda C. Alves, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Jéssica, a todos vocês, amigos aí de São João do Paraíso, aí das fazendas, dos sítios, das chácaras, todo mundo ouvindo o nosso programa, aí de Indaiabira, né, que também ouve o nosso programa pela Rádio Paraíso FM, o Valmiro Gomes, a Neilza, a todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho, viu? Um beijo pra todo mundo! Quem canta bonito agora, Berlim e Carlos Royce, Tontão. Bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Sirlene, né? Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, os seus pais, sua família toda aí em Piranhas, no Estadão de Goiás. Um abraço, meu amigo J. Oliveira, o Ronaldo, o Nelson Nunes, todos da Rádio Satélite FM, exibindo o nosso programa em Piranhas, no Estadão de Goiás. Ô Sirlene, tô com saudade de você, viu? Não falamos mais aí pelo telefone. Um beijo para vocês aí de Piranhas, no Estadão de Goiás. Quero você para mim também. É sucesso na Satélite FM, Mundo Sertanejo, audiência fantástica. Valeu, Jota Oliveira, cabra danado, papai coruja. Um abraço, muito obrigado a vocês aí, viu? Jota Neves canta Ai Que Saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido, e mesmo fingindo, não consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês da FM Porto Alegre, Itaú, Rio Grande do Norte, família Viana, audiência fantástica, muito obrigado, viu? A minha querida amiga Catarina, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, Camila Oliveira, Mário Machado, Márcio Machados, os amigos da Local FM, Mário Machado e Márcio Machado, né? Camila Oliveira, todos da equipe da Local FM, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê, que audiência fantástica. Minha amiga Catarina, sua mamãe, todos os nossos ouvintes aí de Lavras do Sul, um abraço, muito obrigado pelo carinho, tá bom? A Erenice, a popular Nice, minha querida Erenice, aí de Benedito Mendes, no Estadão do Maranhão, próximo a Santa Luzia. Ela tá ouvindo sempre pela Tropical FM e pede para mandar alô para suas amigas, a Maria e a Leide, em Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos vocês aí, ouvintes da Tropical FM, todos os dias às 7 horas da manhã. Um beijo para todo mundo, os amigos aí do Trio Nascente,

Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais. Um beijo para vocês aí, viu? Os amigos da Rádio Cidade FM exibindo o nosso programa. A Ivanilda e a Vaninha Bonde, aí sempre também ligadas no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Christian Borges, em Serafina Correia. Um abraço a todos vocês aí, da Rádio 87,5, exibindo o nosso programa aí no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês de Serafina Correia. Ô, Christian Borges, um abraço, viu? Muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho de sempre. Um abraço, os amigos da Rádio Destaque FM Santana Vargem. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí também, de Boa Esperança. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Os amigos de Adustina, na Bahia, também ouvintes da Rádio Adustina FM, muito obrigado, viu? Ainda na Bahia, vamos aí até Santa Rita de Cássia, da Ilto Comunicador. Um abraço, muito obrigado aos amigos da Super Rádio Atividade, exibindo o nosso programa, da Ilto Comunicador, todos da equipe. Um abraço a todos os familiares do meu amigo de Brasília, Vanderlei Guedes. Um abraço a todos vocês, ouvintes da Super Rádio Atividade e de Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia. Valeu, da Ilto Comunicador, todos da equipe. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Paulo Terra canta, ela é devassa. Ela devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Me deixou na mão, estourou Muito bem, minha querida Carla, em Governador Valadares, Minas Gerais, também ligada no nosso programa. Um abraço a todos da Web Rádio Agitos, exibindo nosso programa todos os dias com muito sucesso. O Eudes, um abraço, meu amigo Eudes, todos da equipe da Web Rádio Agitos, em Governador Valadares, exibindo o nosso programa. Minha querida Rosane, também sempre ligada no nosso programa, diz que gosta de todas as músicas, é fã do César Menotti e Fabiano. Ô, Rosane, um beijo para você, muito obrigado, viu, a todos os nossos amigos, ouvintes aí da rádio, www.radioagitos.com. agitosgv.com, aí em Governador Valadares, Estadão de Minas Gerais. Carla, Eudes, Rosane, todos vocês ouvintes, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos em frente, Léo Magalhães canta Pobretão. Eu tenho uma paixão que é proibida, só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem. Maravilha, maravilha. Vamos em frente. Meu amigo, minha querida Vanisa Reis. A Vanisa Reis Silva, perdão. Vanisa Silva, em Araçuaí, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês de Araçuaí. Ô, Zezito Martins, não some não, rapaz. Faça contato com a gente, viu? Um abraço a todos vocês do Clube dos Mineiros, né? Onde acontece grandes shows. Falta de Diego Valadares fazer um show aí, né, Zezito Martins? Um abraço a todos vocês da Rádio Vale FM, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Vanisa Silva, a todos vocês de Araçuaí, Estadão de Minas Gerais, muito obrigado, viu? Vamos até Berilo, Rádio Arai FM, Reginaldo Franco, todos da equipe, muito obrigado, viu? A Caetitu, em Água Limpa, todo o município, toda a região de Berilo. Ô, Vilma Fernandes, um beijo pra vocês aí, viu? De Caetitu, ouvintes da Arai FM, um abraço, muito obrigado. Vamos até Virgem da Lapa. Em Virgem da Lapa nós temos a Rádio Morada FM. Um abraço a todos da equipe da Morada FM, Virgem da Lapa, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estadão de Minas Gerais, nós temos tantas emissoras parceiras exibindo nosso programa. Uma das nossas mais novas parceiras de Minas Gerais é a 95 FM de Coromandel. Nosso diretor-presidente Cleiton Aguiar, nosso amigo Cleiton Aguiar, que é radialista, apresentador, locutor, escritor, cantor, compositor e agora empresário aí no meio de comunicação, né? Diretor-presidente da nossa 95 FM de Coromandel, Estadão de Minas Gerais. Nosso programa já está no ar aí também e é sucesso total, audiência fantástica. 95 FM, o novo sucesso, a sua nova sintonia de Coromandel, Triângulo Mineiro, Estadão de Minas Gerais. Valeu, Cleiton Aguiar e todos da equipe da 95 FM de Coromandel e toda a região. Um abraço, muito obrigado, viu? Quem canta bonito, Paula Fernandes, Não Fui Eu. Dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Não fui eu. Não fui eu.